Boa viagem de avião, querida. De ser simpática para as outras modelos de biquíni. Sim, descansa. Eu trato bem de mim, Siena. Agora, estou a comer flocos de aveia. Porque esta ladiça? Porque está crua, tal como a natureza a criou. Mas o que é que terá acontecido ao meu bacon? Ai... ele estava a falar do Kevin Bacon, talentoso ator que levou a dança a uma pequena cidade num filme clássico, Footloose. Não, eu estava a falar do bacon que estava aqui. É como nós tratamos o Kevin. O bacon. Adora vir cá a casa tomar o pequeno almoço. Está bem, eu como melhor. Eu vou acordar as miúdas e nem penso em tocar nas minhas belas panquecas se não levas uma bufetada. Uau! Quando te livraste da Ana, ela levou a maquilhagem toda? Que graça, mas hoje nem sequer tu me vais deitar abaixo. Revelou-se o segredo. Ontem contei à Robin Roberts que, na verdade, sou Miley Stewart e ela disse-me que toda a gente iria adorar-me. E amanhã vou ao Colin Lasseter e vou poder contar ao mundo que é a segunda vez esta semana que me tentas irritar. A vida não pode melhorar. Espera. Espera, cheira-me a bacon. Onde é que está? Já se foi. Mas se quiseres, posso trazê-lo de volta. Oh, como é que arranjaste namorada? Eu vou lá. Oh, então nesse caso... O quê? Com licença. Então, tens ali um monte delas. Oh, fixe, adoro este caramelo. Upsi. Ei, Miley, tens uma encomenda no portão e é de Stanford. Espera, vou abrir o portão. Abrir o portão? Desde quando é que o trancas? Querida, desde que o segredo foi revelado, achei melhor passar a trancá-lo. Bom, Não te lembras do código? Querida, é a primeira vez que estamos a usá-lo desde que nos mudámos. Bem, apontou-o em qualquer lado. Muito obrigado, Lily. Claro que apontei. É só uma questão... Não te lembras onde é que apontaste? Não te lembras onde é que apontaste? Vou encontrar. Francamente. Obrigada. Abre lá. Ah. Consegui entrar. Yeah. Não é bom. Não é bom. Pai, abre o portão. Tens de ter calma. Estou ao telefone com a empresa dos portões. Pronto, estava a dizer... Estou aqui, pai. Desculpa, querida. Pronto, estava a dizer... Continua aqui. Segurem-se à escada, meninas. Parecia mesmo a tia Dolly. É a tia Dolly! Subam! O que estás aqui a fazer? Vim salvar-te a pele que já não é secreta e mostrar a minha bela aparência. Vá lá, segurem-se bem. Boa viagem e obrigada por voarem com a Air Dolly! A pior fotografia de sempre. Oh, tem calma, querida. Aposto que nem todas são assim. Não acredito. Que desgraça. Estiveram cá em casa. Oh, não sejas tonta. Não estiveram cá em casa. Essa foi tirada através daquela porta com uma máquina F13, com uma lente de 1500mm, com redução de vibração. Capta a roupa interior debaixo da roupa transparente a 1 km. Eu sei o que digo. Então eles podem estar em qualquer parte! Esconde-te! Au! E não faças caras patetas! Então, querida, tu já sabias que assim que revelasse o segredo da Ana, isto ia acontecer. O teu pai tem razão, querida. Neste momento estás na mira de todos os jornais. Mas isto há de acalmar, vais ver. Contigo quando é que acalmou? Não acalmou, pois não? Bem, só passaram 40 anos. Dá-lhes tempo. Agora, ou fazes uma tempestade num copo d'água e fotografam-te em flagrante... Ou, já que a vida te deu limões, faz uma limonada. Olá! Quem quer limonada? E bolachinhas! Ah, obrigada! Obrigada, Dolly. Obrigada. Estava a dizer à minha afilhada que vocês são pessoas normais, que só estão a tentar ganhar a vida. Mas não é vergonha nenhuma andar a estudar para ser enfermeiro. Se é que me entendem. Vá, aproveitem e tirem todas as fotografias minhas que queiram. Oh! E tirem-me também algumas. Não me peraltei para o boneco. E depois podem dar-me alguma privacidade com a minha família? Se alinharem, podemos tornar isto numa rotina. E até posso fazer aquele olhar, apanhar-me de vez em quando. Força, tirem. Apanharam-me. Está feito. Ficamos assim? Pronto, vá, é tudo por agora, pessoal. Se quiserem mais fotografias minhas, sábado vou estar na televisão com vários concertos Dolly em direto do Lago Hollywood. Nunca vires as costas a publicidade gratuita. Rico? Rico? Tu estás bem? Queres comer alguma coisa? Ou talvez beber? Fazer pouco de alguém? Olá. Ei, esse for eu! Olha, vai ser giro! Olá, Laura! Ouvi dizer que foste a um concurso de gente feia, mas disseram-te desculpa, não aceitamos profissionais! Hey-o! Hey-o! Então, Lily, qual é a emergência? É o Rico! Olha, desde manhã que ele está assim, não sei porquê, o que é que fazemos? Sei lá, pomos-lhe um rato de borracha na cabeça e esperamos que seja levado por um falcão. Papá! Jackson, estou a falar a sério. Vá lá. Vê! Ele está assim há horas. A situação dele é bastante grave. E só descobriste isso agora? Acho que a peruca da Lola te danificou a cabeça. Era a Lola. É claro. A Miley era a Ana. E a sua melhor amiga é a Lola. Como é que também não percebi isso? É tão óbvio. O formato da cara estava mesmo à minha frente. Estúpido, estúpido, estúpido! É por isso que tu estás assim? É claro que sim! Eu sou um gênio! Estas coisas não me devem escapar! Eu estou a ficar parvo! Como ele! Esta jovem que está aqui comigo tem sido o centro das atenções desde que revelou o seu incrível segredo no Jay Leno. Depois deu uma profunda entrevista a Robin Roberts. E hoje está aqui comigo, Colin, último da fila, Lassiter. Lamento que tenha sido assim, Colin. Adiante, é um prazer receber-te aqui. Como é que estás? Bem, estou ótima. Ao início tirar a peruca foi um pouco assustador, mas têm sido todos fantásticos, têm-me apoiado. Até os fotógrafos têm sido ótimos. Vemo-nos amanhã. Vou levar bolachinhas e muito café. E será que ela me trouxe alguma coisa? Não. Vamos para as chamadas saber a opinião do público. De Pet Shock em Long Island, Diane. Pode falar com a artista anteriormente conhecida por Ana Montana. Não devias ter vergonha do que fizeste. O quê? A minha filha era tua fã e agora fazes uma coisa destas. Mas eu só contei a verdade. Agora já vens tarde. Como é que eu ensino a minha filha a ser honesta quando a sua heroína não passa de uma mentirosa? Ouch. Bom, acredita, eu não queria magoar ninguém. Eu só tentei fazer o que me parecia melhor. Não te preocupes, querida. Alguns pais são super protetores. Ela não é licenciada em psicologia infantil. Como o Dr. Mark Lynch, de Richmond, na Virgínia. Já está no ar! Miley, acho que fizeste uma coisa fantástica por ti. Obrigada, doutor. Infelizmente, acabou por ser uma catástrofe para muitas crianças. Hã? Ana Montana era real para as crianças. E enfim, como hei de dizer isto de forma a compreenderes, tu mataste-a. Uau! As pessoas odeiam-te. A sério, eu não tinha intenção de magoar ninguém. Eu adoro os meus fãs. Faz-te pensar que se calhar cometeste um erro, não é? Bem, eu... Eu não sei. Não. Recompõe-te, querida. O programa dura uma hora. Muito bem, está a falar com Miley Stewart, a destruidora de sonhos. Vá lá, querida. Não foi assim tão mau. Não foi? Vai dizer isso à dona de casa, Carla Myers, de Dallas, no Texas, que me odeia. Miley Ray Stewart, não te vou deixar ficar aqui deitada no sofá a lamentar-te e a babar a minha roupa que só se lava a seco. Tens de seguir em frente. Mas como? Tens de ir para o palco e fazer aquilo que fazes melhor, que é entreter pessoas. É, podias entrar no meu programa de sábado à noite. É, tia Dolly, mas que ótima ideia. É. Posso levar um alvo para que os que me odeiam saibam onde fazer a pontaria com a comida. Ei, vá lá, Miley. Ouve, eu sei que hoje foi um dia difícil, mas para ser honesto, quase todas as pessoas que ligaram eram adultos fraquinhos, que se vê logo que não têm fibra nenhuma. Pois, e além disso, tu sabes que esses não são os teus verdadeiros fãs. Os teus fãs são jovens com muita fibra. E se também me odiarem? Olhem, eu não ia aguentar. Estás a dizer que vais deixar o medo apoderar-se da tua vidinha? Esta não é a Miley que eu eduquei. Pois, e não vais estar sozinha. Eu vou estar lá, o teu pai vai estar lá. Claro que vou. Ah, aposto que até vai cantar contigo. Claro que não. Tu acabaste de me dizer que não. Claro que sim, eu não vou lá. Mas porquê que não vais? Vou dizer-te uma coisa. Há cerca de 10 anos que eu não vou à televisão. E se não se lembrarem de mim? Os estilos mudam, as pessoas mudam. Não preciso ir à televisão para descobrir que já passei à história. Estás a perceber? Oh, então vais deixar o medo apoderar-se da tua vidinha? Não me atires à cara as minhas próprias palavras, minha menina. Então és um pai, faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Não me venhas com frases feitas. Oh, porquê? Mas tu não me tinhas dito que... É, isto não é sobre mim, é sobre ti. Se não voltares agora ao palco, nunca mais voltas. Oh, pois, diz o tipo que nunca mais vai voltar ao palco. Ei, aqui o adulto sou eu. Eu ensino as lições, não aprendo. Nem a recompensa a que tenho direito por ter rugas e cabelos brancos. Eu nem acredito naquilo que vocês estão a dizer. Ligam mais ao que os outros pensam do que ao vosso verdadeiro potencial. Bem, desculpa, tia Dolly, mas não posso voltar ao palco. E parece que eu não sou a única. Quem é o mais parvo que está aqui? Sou eu. Quem foi enganado por uma família rural, meu amigo? Fui eu. Quanto é 2 mais 2? Parece que são 4, mas pode ser 3 com uma peruca. Adoro o Rico Parvo. Ai, vou ter saudades dele. O que queres dizer? Enrolado pela Miley, estás chateado. Mas não foste só tu a ser enrolado. Donald Trump e o seu cabelo e o Bill Nye e o cientista com a peruca que era falsa. Albert Einstein, o mais inteligente, sabia eu, não era tão esperto. Ela enganou-nos. Sim. Verdadeiramente maravilhoso. E hoje dou-me a desvendar um segredo ainda maior. Tu gostas de mim? Não gosto de nada. Podes admiti-lo. Não posso, não. Oh, sim, tu podes. Oh, sim, tu podes. Chega! Sim, tu podes. O que quero dizer, doutor, é que se isto for a Ana Montana... E isto, os corações de muitas e muitas crianças... Então isto foi o que Miley Stewart lhes fez. Voltamos amanhã. E vamos ter connosco Barbara Evans, a fundadora de MAMS. Mães anti-Miley Stewart. Já chega, está bem? Estás aqui fechada há 3 dias a ver estas coisas. Tu precisas de sair. Vamos dar uma volta. Vamos ao cinema, qualquer coisa. Pois, vamos àquele sítio onde todos me odeiam. Ou outro sítio onde todos me odeiam. Não, vamos àquele sítio que tem ótimos nachos. E onde todos me odeiam. Mas então o que é que vais fazer? Não podes ficar a viver aqui para o resto da tua vida. Toma lá, Sr. Bigodes, quem é o gatinho mais lindo da mamã? Olá, pequenino, como é que estás? Olá! Está aqui alguém que quer ver a tia Miley? Não quero nada. Queres, Ollie? Mas mamã, cheira mal aí dentro. Anda cá, rapazinho. Olá, tia Miley. Ollie Jr., olha só como cresceste. Porquê é que não te arranjas e vens connosco ver o concerto do Oliver? Tens razão. Deixa-me só apraltar-me para ir a um sítio onde todos me odeiam. Vá, vão andando. Tenho de ir tratar de uma cerimónia muito importante. Acho que não podemos fazer mais nada, Ollie. Isso quer dizer que nunca mais vamos ter de cá voltar? Espero que sim. Rua, rua, rua. Muito bem, doçuras. Estamos hoje aqui reunidos para unir Bolinha Cospelo e a Fifi Sardinha nos laços do catrimónio. Já pode miar à noiva. Viste uma fantasia do que se pode passar daqui a 20 anos? Yup. Muitos gatos? Yup. Pronta para enfrentar o mundo? Não. Mas as tuas fantasias levam-te sempre a fazer o mais acertado, de uma forma educacional e divertida. Mas isso era antes de ter revelado o meu segredo. Ei, se o Ollie Jr. não é capaz de fingir que gosta da tia Miley, não o tragas. Hey, a cama é minha amiga. Dá-me abraços com o cobertor. Miley, já lá vai uma semana. Tu estás a perder músculo e... Olha, até já tens braços da vozinha. Ai, os meus gatinhos adoram brincar com estas peles. Oh, vá lá, para com essa conversa dos gatos. É, Sr. Stewart, Jackson, o programa da Dolly vai começar. Hey! Obrigada! Hoje vamos ter um programa espetacular. Esta noite temos a honra de receber grandes nomes da música. Yeah! Eva, lá, malta, começou! Não está lá em cima. Hã? Onde é que ele foi? Quero começar por apresentar um velho amigo meu. Bem, na verdade, ele não aparece há algum tempo. E eu fiquei muito contente por ele ter decidido escolher esta noite para fazer o seu grande regresso. Uma salva de palmas para o meu amigo Robbie Ray. Anda cá. Encontrei-o. Obrigado, Dolly. Tenho de admitir que estava nervoso por vir tocar esta noite. Foram muitos anos. Mas sempre disse àqueles que amo que... O medo não pode comandar a nossa vida e estava na hora de seguir essas palavras. Seems just like yesterday. Miles ago, we were so young at heart and eager to know. Some people had it all, still had nothing to lose. But we had our dreams in hand and the freedom we could choose. Feels like the right time. The right time to feel that open side. que eu consiga dizer, comprem o meu livro. Ups, já disse. Até já. Robbie Ray Stewart, estou tão orgulhosa. Foste sensacional. Gostava que a Miley tivesse visto. Ah, ela estava a ver, aposto. Obrigada, pai. E agora está aqui. É tarde demais, tia Dolly? Tarde demais? Nunca é tarde demais para dizer adeus aos medos. Vais, portanto, subir ao palco. Sim. Eu vou dizer-lhes. Ela é fantástica. Força, Miley. Obrigada, pai. Oh! Oh, voltei, voltei! Oh, obrigada! Bem, vamos receber agora uma pessoa que ultimamente tem sido muito criticada. Mas ela não vai deixar que isso a impeça de fazer o que mais adora, que é cantar para vocês. Peço uma salva de palmas para a minha linda afilhada, Miley Stewart! Anda cá, miúda! Força, Miley! Adoramos, Miley! Eu também vos adoro. Um, dois, três. What you waiting for? An opportunity?